pensativa nesses dias. Na hora do banho não me deixa entrar, dormindo longe virada de costas. Dias se o nosso corpo não se troca, pus ela na parede, olhei olho no olho, falei seja transparente, cê tá amando outro. O foda foi ouvir ela falando eu tô. Me entregou um envelope e chorou. Eu pensei que era a carta da despedida, poucas linhas balsando o nosso pra sempre. Mas dentro do envelope tinha ultrassom com a carinha do cara que tava entre a gente. Eu pensei que era a carta da despedida, poucas linhas balsando o nosso pra sempre. Mas dentro do envelope tinha ultrassom com a carinha do cara que tava entre a gente. Pegou a minha mão, pôs na barriga e falou: somos três daqui pra frente. Pus ela na parede, olhei olho no olho, falei seja transparente, cê tá amando outro. O foda foi ouvir ela falando eu tô. Me entregou um envelope e chorou. Eu pensei que era a carta da despedida, poucas linhas falsando o nosso pra sempre. Mas dentro do envelope tinha ultrassom com a carinha do cara que tá entre a gente. Eu pensei que era a carta da despedida, poucas linhas balsando o nosso pra sempre. Mas dentro do envelope tinha ultrassom com a carinha do cara que tá entre a gente. Pegou a minha mão, pôs na barriga e falou: somos três daqui pra frente.